A Mosca, um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. É uma entrevistadora. Olá a todos. Eu queria fazer uma pergunta ao Alexandre. Alexandre, tu nas tuas emissões costumas pegar em expressões que foram ditas e colar em outro sentido? Não. Sim. Sim, mas quem é você? Sou seu sobrinho, tio. Seu sobrinho que não foi muito desejado pelos vistos. Sim, mas uso. Eu costumo usar, sim. Se mandar aqui um rap nas curvas da querida, podes usar quando quiseres, é isso? Desejo fosse vontade. São sim. Rapa nas curvas da querida. Olá, sejam bem-vindos a uma emissão especial da Mosca. Estamos em Paredes de Coura. Muito cansados, com pouquíssimas horas de sono em cima. Estamos aqui desde dia 13 de agosto, portanto segunda-feira. Tem sido uma semana complicada. Prometemos, como na primavera, fazer uma cobertura do evento, das maravilhosas coisas que se passam em Paredes de Coura por esta altura. Mas, obviamente, temos que fazer este alerta. Estamos com mesmo muitas poucas horas de sono. Pode não correr na perfeição, mas, enfim, vale o que vale. Bom, o meu nome é Alexandre Pinto. Sejam bem-vindos à reportagem especial da Mosca, aqui em Paredes de Coura. Estamos com poucas horas de sono. Estou a brincar. Por motivos técnicos, estas emissões não serão em direto. É uma nota que já deixei com o Zé da Rádio Lisboa, que é a rádio para a qual fazemos esta reportagem. O que vão ouvir são as emissões gravadas a várias alturas do dia, seja aqui na zona de imprensa onde estou agora, seja também com o gravador por todo o recinto, onde tudo pode acontecer. Bom, hoje é dia 15, é o primeiro dia de concertos oficiais no recinto na margem do Rio Tavoão. É um palco incrível, é um ótimo recinto. Vamos falar disso mais à frente. Mas já agora podemos dizer que já se passaram dois concertos, dos quais apenas pude ver um. O primeiro foi dos Grandfather's House, a ver se conseguimos falar com alguém que tenha visto e que possa opinar com substância. São uma banda de Braga, aqui de perto, e abriram as hostilidades no dia de hoje. E são conterrâneos, portanto, são de Braga. Depois, ouvimos Marlon Williams, com quem passei algum tempo o seu novo disco deste ano, editado agora em 2018, chama-se Make Way for Love. Não foi bem o que estava à espera, embora tenha tido alguns momentos interessantes. É uma espécie de registro em cantautor, que faz lembrar, por exemplo, algum do isolamento de Serge Gainsbourg e outras coisas, algumas referências das quais eu devia ter preparado. Mas o que ouvimos em fundo hoje são os Blaze. São um projeto francês de música eletrónica que, embora a uma primeira vista pareça não fazer, não quero dizer grande sentido em Paredes de Coura, porque não é esse o ponto, mas embora não pareça nada de extraordinário, pelo menos a uma primeira audição não parece de todo algo de extraordinário, é um duo interessante porque, além de trabalharem a música, fazem também os seus próprios vídeos, e há uma significação muito forte nos vídeos que fazem, na arte que produzem, e, bom, falamos disso um pouco mais à frente. Portanto, o que proponho é terminarmos esta música dos Blaze, chama-se Heaven, e eu vou respirar um pouco e, se calhar, jantar mais um bocadinho, e volto já a seguir e falamos de mais coisas que vão acontecer hoje, nomeadamente o concerto de Conan Osiris. E estão aqui mais amigos, que acho que também vão aparecer. Uma vai aparecer agora. Anda cá. Tens que falar para este microfone. Então. Eu não vou ouvir, não sei se... Vais. Não quero, não quero. Podes. Tens aqui outros fones. Está bom, Tiago. Consegues ouvir? Ai, não ouço nada. Olá, amigos. Não ouço nada, graças ao senhor. Ouves, claro que sim. Espera aí. E agora não? Está alguém a ouvir isto? Não é em direto. Ainda bem. Quem é que tu és? Eu sou a Joana, que violou a Rádio Lisboa na primavera. E estou a violar outra vez. Violaste a Rádio Lisboa na primavera? Eu não sei se foi bem assim. Mas sim, estivemos na primavera, estivemos a fazer a nossa cobertura. Não consigo ouvir com isto. Não. Isso só funciona de um dos lados, mas devias não conseguir ouvir. Não funciona de lado nenhum. Não funciona de lado nenhum, será que está desligado? Pois está, desculpa. Eu enganei-me. Afinal, isso está mesmo desligado. Portanto, eu vou fazer aqui uma manobra enquanto a Joana não consegue ouvir nada do que está a passar. Tu viste aqui um ganda twerk no computador? Vi o quê? Um ganda twerk. Não vi nada. Não viste? Isto é... Sabes quem são estes jovens? Estes jovens não vão deixar ninguém fotografar hoje. Acho muito mal. Ah, agora já ouço. Já ouves? Ah, eu não ouço. Eu não sei nada do que está a passar. Ainda bem. Posso meter música? Força, claro que sim. Ai, mas isto está a começar. Ai, socorro. Ai. Olha, mas temos que ouvir com a Osiris ainda. Não quero. Não queres ouvir com a Osiris, pronto. Eu não sei mexer nisto. Tu agora estás a ver pessoas nuas no meu computador. Joana, isto não é trabalho, por amor de Deus, não é? O que é que tu queres passar a música? Quero pôr o Grandfather's House, então. Ah, viste o concerto? Claro. Então, como é que correu? Tens-te aproximar incrível. Mais um bocadinho, porque isto está... Sim, está a ouvir o que eu digo. As pessoas podem só fazer o resto do que eu estou a dizer. Sabes que a rádio não funciona assim. Podia porque funcionar. Podia funcionar como? Como é que queres que a rádio funcione? Podia funcionar com o gas. do que eu estou a dizer. Espera aí, como é que eu vou para baixo? Agora faz um scroll no meu computador. Não sei mexer em Macs. Metes dois dedos e... Escolhe, pode ser logo esta, acho não. que era mais fácil. Não é esta que tu queres, bolas. Não. Qual é que tu queres? Joana, isto está a ficar trabalhoso. E o público não está maluco. Epá. Angry Grandpas, que New House, esta, vamos ver queria... memes, é isto. É esta aqui em específico que tu queres? Sim, essa em específico, porque é boa, linda. Joana, como isto está a correr muito mal, diz-me de onde é que tu vens, o que é que estás aqui a fazer? Ora bem, eu venho do Porto, sou licenciada em Filosofia. Sim, continua. Estou cá pelo Undertow. O que é o Undertow? O Undertow é todo um manifesto na internet. E estou cá também pelo Jornal Universitário do Porto a supervisionar os meus vassalos. Quem são os teus vassalos? É Sara e Mariana. Esta jovem é não, esta, não, não, ela está para a City. Olá, Mariana. Vamos dizer olá às pessoas. Mariana apareceu no TV24. A fazer o quê? A perseguir os grandes fardas house. Ah, e eu gravei. Mas ela não deixa publicar, só deixa mandar à mãe dela. E aí, vou mandar à tua irmã, posso? Hã? Ok, ninguém te ouve. Esta conversa está a ser muito aleatória. Isto não... Enfim, estamos a ouvir uma música que tu escolheste deles. O Grande Fada Como Charles. É que foi o concerto? Eu não estava foi lá. Foi muito bom. Eu estava a tomar banho. Opa, e há que referir que são portugueses e abriram o palco principal. São e de Braga. São de Famalicão e a Mariana também oh, é. O Caraças. São de Famalicão. São de Famalicão. Eu pensava que eram de Braga. Como é que tu defines a naturalidade de uma banda? Opa, é claramente dizem... é do Minho, não é? Yeah. A não ser que Famalicão seja Minho. É Minho? É Braga, a Mariana, é Braga. Diz que é Braga. Mariana no Slash é Braga. Eu sou de Braga. Notícia de última hora, a Mariana diz que é de Braga. E parece que eu tenho razão. Desculpa, Joana, desculpa, enfim, assim não dá. Opa, eles começaram em 2013 aqui no Paredes, que era o palco JN. E 2016 tocaram no palco secundário. Desculpem lá, não sei o que vocês estão falando, vou invadir aqui para dizer uma coisa muito importante. Eu sou o Anton Lisboa e eu quero que as pessoas aqui em Paredes de Cura façam a coisa mais importante do mundo, que para além do amor é pagar finos. Obrigado, com licença, tchau e um abraço para todos. Beijo para o Maranhão. É incrível, porque todas as emissões ele vem, é sempre no primeiro dia, vem cá, marca o território. Pá, com todo este star power ele chega, invade a emissão e depois é impossível tu voltares ao nível que ele deixou. Não é? Bom, e se calhar ficamos por aqui. Acho que sim. Vais pagar finos hoje, Joana? A Mariana, se calhar, que ela tem uma pulseira com 3 finos. Paga finos, Mariana. Essa pulseira tem 3 finos e não acumulam para amanhã. Ai não, tem que ser 3 finos hoje. 3 finos hoje, portanto. O que nós estamos a falar é coisas de imprensa. A Joana está a revelar os segredos. Enfim, nós trabalhamos, não, mas temos nada. Direito a algumas comodidades. Água. Nomeadamente ar-condicionado. E pão. Olha, um senhor ali está a ver o Facebook dos Fugly. Os Fugly, amanhã vou abrir palco secundário. Joana, tu és muito boa a dar informação aleatória. Infelizmente não é bem esse o propósito de hoje. Porquê? Porque eu devia estar a falar do que já tocou e o que vai tocar ainda. Ok, já tocou Grand Fathers House e Marlon Williams, né? Gostaste muito. Adorei. De... Ah pá, estive na primeira fila porque amigos, eu tenho que fazer o suporte dos amigos. Mas correu bem. Foi pois, muito, eu adorei. Achei que correu mesmo bem. E o público, opá, está mais gente do que eu achava. Ok. E achei que correu mesmo bem, genuinamente bem. Ok, isso é ótimo. Fico muito contente por eles. E depois para uma banda portuguesa, eu achei que tipo... De Braga, de Braga. Não de só Braga, portuguesa, de mas de Braga, okay, não é? Okay. Não vamos esquecer. O pessoal acho que não adere tanto e estava um público mesmo incrível para eles. E achei que eles mereciam mesmo. Marlon Williams também foi fixe. E agora é Linda Martini. Também tugas. Agora é Linda Martini e depois acho que são os King Gizzard. É os King Gizzard. A Mariana vai falecer. A Mariana vai falecer. Agora Mariana não dela. Faleceu. Não sei se queres dizer alguma coisa antes de faleceres, Mariana. Ela está só a mostrar o saco e a morrer. Mariana, quando é que tu vais depois de faleceres? Sim. A Mariana quer ir com eles. A Mariana fez um vídeo no backstage e está a ser partilhado, que é um vídeo dela toda a tremer a tentar mostrar o backstage dele, o papel a Taking Gizzard, e é só a Mariana a tremer no geral. A Mariana ficou starstruck. Ficou. Achas que ela foi ficou lindo. Starstruck? E ela tipo, Joana, tenho uma coisa para te mostrar, e é um vídeo dela toda a tremer. Caramba, Mariana, tu és uma profissional, pá. A Mariana não está a aguentar a pressão e... O Anderson está a invadir todas as cenas da press e a dar o seu olá. Ah, já agora, eu não sei se achas que eu vou acusar a pressão, mas temos à minha direita um profissional da TSF. Opa, isto vai passar. Isto vai passar. Eu roubei bolachas da TSF na edição do ano passado, de primavera, e aquilo dá-me muito, eu acho muito que, mal. Isso é intrigas. Fez muito mal à barriga. Intrigas. Olá, menino, como estás? Neste momento recebo uma massagem nas costas de Paulo André Cecílio, que não sei se já foi embora, não. Passou para a minha retaguarda esquerda e neste momento partiu. Foi embora. Vais embora? Não, foi embora. Ah, ele vai embora, ai, desculpa. Mas nós também devíamos ir embora, íamos bazar. Olha o Onsen. O Onsen também já... Montanar para quando firmes. Lá vai ele, divar para o palco. Divando. Pagar finos. Bom. Ora bem. E nós? Está na horinha. Vamos ver Linda Martini. Pronto. Há quem vá ver Linda Martini e há quem fica a trabalhar. Vais trabalhar? Que é o meu caso. Ainda fico aqui mais um bocadinho. Está bem. Ainda vou ter que falar de Conan Osiris, todo esse... Ei, olha, mas fala sozinho. Fala sozinho. Fala sozinho. Tu, não, tu estás do outro lado da barricada de Conan Osiris, não é? Mas eu hoje vou ver, vou dar aquele mal palatória. Qual é a tua música... mais a que melhor conheces quando nós ires? Adoro bolos. Adoro bolos? Porque, opa, tenho um amigo meu, quase me bate sempre que eu digo, ah, não gosto nada quando nós ires. E é obrigado a recitar os bolos. Yeah. Gosto muito quando nós ires. Eu não. Mas pronto, Joana, é isto. É isto. Tu vais estar até por já, aqui. Amigos, eu venho já invadir outra vez. Vens safar as emissões várias vezes? Sim. Eu trago o Onsen comigo, se vocês quiserem. Traz amigos, traz amigos. Basta a trazer os finos. Olha, eu trago a Mariana. Finos também. Mariana, para a próxima tens que aparecer aqui. Tens que vir. Mariana, estás muito calada. A Mariana é calada. Eu não posso aceitar que sejas a vítima de bullying desta emissão e que não possas vir aqui Mariana, dar. Não estás a ser vítima de bullying? Se fosse vítima de bullying, eu já tinha postado o vídeo que tenho dela. Qual vídeo? Um vídeo. Bom, temos que. ficamos agora com um bocadinho do Adoro Bolos, que vai ser um tchau, dos grandes. A Joana já foi embora. Vamos ficar com um bocadinho deste disco, que é um dos grandes acontecimentos do final do ano passado. E vai ser um dos grandes acontecimentos da noite de hoje, a partir talvez das 2:30. A Joana gosta muito da Adoro Bolos, eu gosto de todas, portanto não sei ao certo o que é que vamos ouvir. Proponho a faixa 7 do disco Adoro Bolos, chama-se Nasce nas Acucenas, porque não está devidamente cedilhada a palavra no Bandcamp. Acho que sim, se calhar não. O que acontece? Há uma funcionalidade incrível no Bandcamp em que eles tentam forçar as pessoas a comprar a música dos artistas. E neste momento eu estou a tentar aceder ao streaming de Conan Osiris, mas como o IP, por toda a gente partilhada nesta zona de imprensa, já ouviu tudo o que tinha a ouvir de Conan Osiris no Bandcamp. Isto é um rebuçado. Isto é um rebuçado de café. Ótimo. Bom, acontece que não conseguimos ouvir o Nasce nas Acucenas há 2 minutos, mas vamos ouvir agora. E é com ela que ficamos. Até já. Esse resto do sol agosto, modesto gesto de mim, tu sinto gosto. Passas no texto, texto, texto, arvinco isto. Detesto, mas manifesto, parece que acho bebê. A cara até da pena, parece que acho bebê. Até me parece afana, parece que acho bebê. A cara até da pena. Se abriu, o meu bucho até virou quando a minha retina te viu. O céu até bolsou, o meu cofre até se abriu. O meu bucho até virou quando a minha retina te viu. Bom, ficamos com a música de Conan Osiris. Quero ver se nós escangalhamos ou não escangalhamos. É um dos grandes fenómenos deste ano, o ano discográfico português, embora ele tenha lançado o seu disco no final de 2017. O grande impacto tem sido de, sei lá, março, fevereiro para a frente, abril, não faço ideia. Relembro que temos uma entrevista com Conan Osiris que está publicada em artefactos.net, algures. E também no blog em ocuprofago.wordpress.com. Mas é um fenómeno interessante porque na sua música convergem uma série de identidades musicais e culturais de uma zona que eu considero ser geograficamente muito específica, que é a Grande Lisboa, a multiculturalidade de Lisboa. Em termos líricos, acho que há um trabalho fenomenal na sua poesia, e que não tem o devido mérito, porque me parece que simplesmente passa ao lado quando se dá uma escuta rápida à sua música. Recomendo a todos que queiram ouvir ou perceber melhor este fenómeno que recorram ao Bandcamp de Conan Osiris, onde cada uma das músicas tem a letra e é possível fazer na sua audição. Bom, estamos a ouvir Nasce nas Acucenas, porque não está, repito, devidamente cilhado. E eu volto já a seguir. Até já. Corta para me pega na birra para dormir, que ainda lá os calores. Sextas é contigo, sábado dar o balões. Mas está a morrer dia domingo, está a morrer dia domingo. Mas está a morrer dia domingo, está a morrer dia domingo. Mas está a morrer dia domingo, está a morrer dia domingo. Mas está a morrer dia domingo, está a morrer dia domingo. Mas está a morrer dia domingo. Ficamos com Nasce nas Acucenas de Conan Osiris. Altíssimas expectativas para este concerto. Vai estar inserido no programa de After Hours este festival. É o palco secundário. Embora neste primeiro dia o palco principal não opere. Aliás, o palco secundário não opera ao mesmo tempo que o palco principal. Portanto, todos estes artistas vão tocar. Todos os artistas que mencionamos, até ao nome de The Blaze, vão tocar no palco principal e depois passam para o palco secundário, que a partir das 2 da manhã, ou 1, 2 da manhã, passa a chamar-se After Hours. Amanhã voltamos cá, hoje ainda creio que voltamos cá, mas vamos ter, se calhar, depois de Linda Martini, o grande momento, um dos grandes momentos do festival e certamente um dos grandes momentos desta noite, é o concerto de King Gizzard and the Lizard Wizard. Para quem não os conhece, são um grupo de muitos membros, 6, 7 ou 8 membros, muito devotos ao rock, e que o têm feito, se calhar num primeiro momento, enfim, considerados pela sua enorme energia, prestações diabólicas em palco, mas a sua componente de composição tem ganho alguma preponderância nos últimos tempos, e 2017 foi certamente um ano de afirmação nesse sentido para os King Gizzard, porque conseguiram lançar 4 ou 5 discos numa espécie de promessa que o vocalista barra líder da banda eventualmente fez, enfim, que iam lançar vários discos em 2017, e parece que aquilo foi mesmo complicado. O último foi lançado a dia 31 de dezembro, portanto conseguiram cumprir o seu prazo. Queres vir dar aqui as tuas, pronto, para o André Cecílio, depois de uma massagem nas costas, fez um dab e agora vai embora, vai prosseguir da sua vida, beber finos e, enfim, depois eventualmente passará por cá. Voltando à música dos King Gizzard, são um dos grandes momentos do dia de hoje, vão atuar por volta das 11h15 e parece-me que é isto. Por enquanto, eu vou estar aqui nos próximos dias, pelo menos até sábado. Vamos acompanhar todos os dias do Paredes de Coura. Ficamos com mais uma música, depois umas notas finais. E, bom, é isto. Quando elas ires mais um bocadinho, eu vou respirar e já volto. Até já. E mais nada. E mais nada, nada, nada. Recém-nascidos, cara, podre não ser nada. portanto, o plano para os próximos dias é vir aqui regularmente, fazer também algumas gravações com o gravador. Ouviram uma no início desta emissão. E vamos andando por aqui. Será agora, Paulo, que vens aqui a dar a tua... Estou a comer coisas. O que é que estás a comer? Não sei o que estou a... Eu já comi alheira vegetariana. Pelo visto, isso é uma cena deste no ano. No Minho. Não, comida vegetariana no Minho. Não, foi agora mesmo. Aí na comida parece... vegetariana no Minho. Tu tiveste a vergonha de no Minho. Bom, estou a ser vilipendiado em direto para a minha própria audiência por Paulo André Cecília. E não é a primeira vez, de facto. Bom, estas as notas que vamos estar à espera de ouvir durante estes dias que vamos passar por aqui. Estamos cá até sábado. Depois de domingo vamos embora e vamos tentar reorganizar a nossa vida. Para os ouvintes habituais que têm notado alguma ausência nos últimos tempos, confesso que houve uma série de problemas informáticos e tecnológicos que impediram que fizéssemos os diretos nas sextas-feiras, mas vamos tentar compensar no mês de agosto. Até que isso aconteça, temos esta cobertura do festival Vodafone de Paredes de Coura. E é isto. Fico por aqui. Deixo-vos com mais um bocadinho de Conan Osiris e talvez passe aqui depois do concerto, logo depois do concerto, para vos contar em primeira mão o que aconteceu. Sigam estas emissões no site da Rádio Lisboa, acho que podem também servir-se do seu Facebook. Não contem comigo para atualizar os nossos meios de comunicação, porque eu estou quase totalmente incontactável nos próximos dias. É assim a vida. Bom, eu volto em breve, relembro, ouviram Alexandre Pinto, estamos numa emissão especial da Mosca. Não em direto, mas em diferido para a Rádio Lisboa, em exclusivo aqui no recinto do Vodafone Paredes de Coura. E é isto, então tchau e até já. Porque eu já sabia e desencadearia a hiperpirexia, hiperextupidão. E se tu disseres que vais e não vias e não comes com uma chavada nessa cara. Ah, e uma nota final para os resistentes. A Rádio Lisboa, o Zé e a Rádio Lisboa, finalmente cumpriram um dos grandes desejos que nós tínhamos desde há algum tempo, que é conseguirmos no site da rádio termos uma parte de interação, e podem aceder agora em tribo.radiolisboa.pt. Eu vou tentar, sempre que estiver por aqui, fazer alguma comunicação por lá, mas cá está, fiquem sabendo se quiserem utilizar esta nova forma de comunicação. Vamos ver o que é que isto vai dar. Bom, e agora sim, vou mesmo embora. Deixo-vos com mais um bocadinho de Conan Osiris. Estamos ainda com o seu fantástico Adoro Bolos. Vamos ouvir a partir das 2:30 da manhã. Mal posso esperar. Até já.